Esta é a Rádio São Carlos. YK 657. Ondas médias 1450 kHz. 1000 faros de potência. Rádio São Carlos. A primeira da cidade. São Carlos. Paulo, Brasil. São 6 horas da tarde, a hora da Ave Maria. Que seja mais este dia todo, todo em louvor a Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Bendito é o sol entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A Hora da Ave Maria tem o apoio do Colégio Objetivo de Ibató. O ensino infantil ao ensino médio desde 1997, fazendo educação pelo projeto de vida. Também atua com graduação e pós-graduação Sistema Unite Interativo. Objetivo Ibaté, Rua Floriano Peixoto, 1300, Vila Tamoio. Telefone 16-3343-6877. WhatsApp liberado. Participe 3419-9462. 3419-9462. Sabe por que você ouve a nossa rádio? Não! Que saca, música que você gosta de ouvir! Assim. Uma fala de Deus, a primeira já tinha. Informação! Alegria! Os melhores locutores e muita diversão! E você ainda pode participar! É ou não é uma boa? Tem motivos pra você ouvir! Toma carne! Eu ouço, você ouve! Essa é a sua rádio! A pioneira da cidade! 24.